É a rainha da babúdia que chegou pra balançar. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. A resistência, arte a resistência. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. A resistência, arte a resistência. É chegou pra balançar as bruxas, as bichas. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. A resistência, a resistência. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. A resistência, até a resistência. Samba pela liberdade. O povo canta a maldade, carnavalesca ocupação. E o povo que gosta de rebolar até o céu, até o mar. O povo que gosta de esperança, jogando a tristeza vai lá. Quebra que quebra, é quebra dança. É quebra, quebra, quebra, quebra, quebra dança. Oh! É a rainha da babúdia que chegou pra balançar. Rainha da babúdia que chegou pra balançar. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. A resistência, é a resistência. O meu canto é de fera em nós, minha força é a nossa voz. É a resistência, arte a resistência. É. E essa aí é a homenagem a Daniela Mercury. Bom demais, a rainha da barbúdia. Para a presidenta.